Godzilla. Godzilla. O animal mais rock'n'roll de Barcarena. O show começou e os DJs que fazem a festa endoidar chegaram. E a adrenalina começa a subir. A dupla de DJ Sucesso já tá ao vivo, que vem trazendo a alegria da galera por onde passa. O top DJ Duda Ostentação. E pra completar a festa, tem o DJ Jefferson Consagrado. Aí, meus DJs, vamos fazer acontecer agora. Quem é filho de Deus faz barulho. Quem tá solteiro faz barulho. Quem é do Paisano faz barulho. Quem é do Rimo faz barulho. Joga a mãozinha pra cima. Oh! Oh! Já já tem o show Jefferson Duda pra galera. Bora detonando, detonando, vai assim, vai. Vai, batidão, vai. Baila, bacata, bacata. Como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Estamos claros ya. Ei, Jorge, não pode esquecer, é Libis, parceiro do rock ali com a gente. Vamos, parceiro do rock! Vai, galera, galera! Já já tem um segundo show da parte do Gonizinho. Ei, Jorge, um abraço também ali, a equipe Supersônica ali com a gente. A equipe Supersônica! Ali com a gente, Luiz Polêmico! Não te lo voy a negar. Galera dos Polêmicos, já vai ter tuba com a gente, meu irmão! Claro, ya. Ba, ba, ba, ba, baila, placata, placata. Como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Também a família bate forte ali com a gente. Família Sem Limite ali ao lado. De boa, família Sem Limite, bate forte. Não pode esquecer que sábado eu encontro, meu irmão. Parceiro fofo, Lalauda, bate forte, tá na área, hein. Sábado associado a bate forte e a Sem Limite. Barracão do Digão e a Baitetuba, meu irmão. DJ Duda, Jefferson, Marcos Paulo e Franco Siderado. Hoje tu só veio na intenção de vral, hein, mulher? Essas malandra, assanhadinha, que só quer vral, só... Só quem sabe solta a voz, vai! Vral, vral, vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui. Bora tocar! Essas malandra, assanhadinha, que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral, vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando. Vai novinha da favela, o ritmo é esse aqui. Bora, parceiro do rock! Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai. Bora pra cima! Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai, vai, vai, vai. Essas malandras. Olha que a pressão tá aumentando. Cadinha, vai, vai. Que só quer. Família Supersônica aqui na frente, só na mãe, tomando muito gelo. Pra favela. Aqui no lado, os parceiros do rock também tá na área. Então vem sentando aqui. Bora, bate forte, acelerada nesse bagulho aí, mano. Isso, isso, do jeito que a favela gosta. E essa aqui, ó. Bora começar assim, vai. E DJ Dudu Croy. Vai. E eu? Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Só vocês! Tá muito fraco, quero ver mais forte, vai! Pode dar em cima de mim. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão! Pega na mão e assume, tá com ciúme. Parceiro da S, Ferreira! Pega na mão! Os seguidores da Zumba da Farra tá na área! Pensando e tudo! Gente, eu vejo com o Garini, hein? Vou ter que ativar o meu modo lude. Feito um tapa na cara, essa é Caneco e sua primeira dama. Favorito, Os Angela, né? Junto com a família. Beija. Se não for pedir, pesadelo da farra. Cala a boca e me beija. Eu já tô avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Tá com ciúme, tá com ciúme. Parceiro Eli Farias. Tá com ciúme, tá com ciúme. Bom! Pega na mão, pega na mão. E toda a galera que tá na frente, meu irmão. Pega, pega na mão, pega na mão. Pega na mão e a sua. Daqui a pouquinho tem nosso show, meu irmão. Daqui a pouquinho tem nosso show. E a galera tá começando. O esquenta, meu irmão. Logo mais tem a pressão, tem nosso show. Eu já tô avisando. Tá começando, tá começando. Morada. Din, din, din, pode dar cima de mim. Din, din, din, pode dar cima de mim. Tá com ciúme, tá com ciúme. E pega na mão. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão, pega na mão. Então se liga aí, menina, olha o que eu vou te dizer. Me apresenta sua amiga que eu não quero mais você. De Roberto, tanto minha equipe, me roubou, cada... Roberto, agora... minha equipe KDF ali com a gente. Olha a equipe KDF. Sua amiga eu vou pegar. Meu chiclete preferido é o sabor de cereja. Se não for pedir muito, cala a boca e me beija. Parceiro Douglasinho da área. Avisando que não tenho namorada. Meu parceiro também. Pode dar cima de mim. Parceiro Tuí. Pode dar. Tuí, sua primeira dama da área. E tá com ciúme. Michiane, tá na mão. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão, pega na mão. Pega na mão e assume. Pega na mão, pega na mão. Pega na mão e assume. Eu já tô avisando que eu não tenho namorada. Olha, galera. Din, din, din, pode dar. Daqui a pouquinho eu vou sortear um uísque pra galera que tiver aqui na frente com maior equipe formada e que tiver maior pressão. Vou pegar aqui, Duda. Cadê? Cadê? Tá aqui, ó, um Red Label. Eu vou já sortear daqui a pouquinho, tá bom? Patrocinado! KSA Bebidas, Vitória, amigo Marivaldo, beleza? Bora começar assim, meu irmão, vai. Por favor, essa luz aqui. O responsável pode apagá-la. Essa aqui, ó. Essa aqui que eu vou soltar agora pra galera. Essa aqui, ó. Vai. Só quem gostou faz barulho! Calma lá, meu irmão. Não é essa. É essa aqui. Canta comigo. Só vocês, vai. No vai. Ritmo lentinho. Vai. Um, que dois. Ó, ó, ó, ó, ó. Cadê o cheiro? Vou dar mais uma chance, vai! Darará, darará, darará, darará. Oh, oh, oh, oh, oh. Cadê, cadê, cadê, cadê? Darará, darará. Joga mais uma, vai! Vai me ensinar do fio, mas dessa vez não tô do fio, mas dessa vez não tô sozinho. Tô com o Godzilla e com meu mano DJ. Parceiro Joel, Sarayane, o Bruno, Jéssica! Abraço também a família Sem Baçamento e Itacuruxá ali com a gente. Família Sem Baçamento. Você esquerdo só tem. Eu quero ver só vocês cantando agora, vai. Cheiro de onça. Vão ser vida louca. Tá muito fraco, eu quero ver vocês cantar essa aqui, ó. Essa aqui, vai. Bota elas pra mamar. Nós é ruim, não marca tocada. Chego emocionado e pede pra beijar na boca. Eu vou abaixar o som, quero ver a galera cantar agora, vai. Do que é o pegador, aí eu vou ter que zoar. Eu vou abaixar o som, quero ver a galera cantar agora, vai. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. Vai, são vocês. Já! E essa aqui, ó. Linda, que mora aqui no lado, tá cheia de papinho. Bumbum gostosão. Corpo sedutor. DJ Jamanilson! Cantinho ali com a gente, obrigado, Manino! Vem e brota aqui. Junto com a MDK, meu irmão! Vamos fazer saca. Calma lá, e quem sabe essa aqui eu quero vir cantar, olha! Amar, amei, gostar, gostei, mas quero nem de graça. Canta mais alto! Não dá mais. Quero vir mais alto, vai! Ô moça, não dá mais. Só vocês! Em cima da outra. Vai com suas amigas pra lá. Vai pra lá. Quero ver cantar mais forte, vai! A gente dá perdido e vinha. E essa aqui, ó! Bora tocar pra galera assim, ó! A gente brigou. Embora os primeiros dias que são foda que bate saudade. DJ Igor Eletrizante na área. Esbarrei com a amiga dela. Então pensa Rodrigo PSC. Ele é sucesso. Também brigou. E ela vai se vingar agora. Então joga. Bora lá, curto, bora! Popô na piroca, então joga, então joga, vai mozão. Joga o popô na piroca, então joga, então joga. Joga o popô na piroca, então joga, então joga. Joga o popô e se joga, vai! Quem é do país só não faz barulho! Tá muito baixo, tá muito baixo. Quem é do país só não faz barulho? Quem é do clube do Remo faz barulho? Quem é do Corinthians faz barulho? E quem bota fé que o Brasileirão vai... Vai ser o Flamengo que vai pra frente faz barulho! Bora começar a nossa onda aqui, bora! Ô sol, vê se não esquece e me ilumina. Esquecimento do nosso show. As equipes vão chegar aqui pra frente do comando. A maior equipe vai levar um uísque, meu irmão. Aqui na frente do comando. E quando você vem, é um Red Label. Aniversário do seu cliente, dia 25 de agosto. Está no meu parente. Balandrode. 5 mil cortesia. Vai. E toda vez que você sai, o Godinho. Já o Sombra também, toda a galera da comitiva do Cupo Sul, lá da Vila dos Comandos com a gente. Meu parceiro Jubileu ali com a gente, o Gordo. A Mandina, meu parceiro Trança do Limão. E doida! E doida! E doida! Parceiro Dinho 3D. Parceiro Piquet, tá na área. Parceiro Toque. Tequino delas. Equipe Sal da Comando. Com passo tá na área, hein? Ai, acelera essa parada de gasar. Sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. Os cara doido tá na área. A minha melanina. Cara doido da manteiga junto com o bonde dos 40 ladrão, o molequinho Marley. E quando você vem, aqui na vida louca. Fica bem mais tranquilo. Bem tranquilo. Parceiro Márcio Fernandes tá na área. O seu brilho é o meu. DJ Jorginho. Meu abrigo. A toda a galera, as seguidoras do Gol está de boa. Andréia, a Ana, a Marcela, tá completinho. DJ Elton da Princesinha. Um abraço, os parceiros do rock ali com a gente, amor. Parceiro do rock. Vai. E joga a mão pra cima, calma lá. Vai, vai, vai. Um, e dois, e três. Já! Everybody's going to the party, have a real good time. Doida! E doida! E doida! E doida sim! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Equipe Supersonic doidando ali na frente. Pra cima, igual a... Equipe moral ali com a gente, olha a equipe moral! Sempre tem moral, família sem limite ali ao lado, a parte forte, daqui a pouquinho tem a moral das equipes, meu irmão! Alô, JR, chega aqui no comando, meu irmão! Um abraço, equipe moral, tá na área! Alô, mãe, tá toda a galera, a gente abraça com muito carinho, hein! Segura na batida, segura na batida. Quem é do Paysandu, joga o bracinho pra cima que eu quero ver aí. Pra ficar bem claro, quero ver quem vai comandar hoje no estádio Alberto Parente. Se é a torcida do Paysandu, se é a torcida do Clube do Remo, quero ver agora. Quem é do Paysandu, faz barulho! Mais ou menos, mais ou menos. Quem é do Paysandu faz barulho! Quem é do Paysandu do Mar vai no Remo! Vou puxar a galera do Remo agora. Quem é do Remo faz barulho! Quem é do Remo da Mar vai no Paysandu aí! O que tu acha, Duda? Rapaz, eu acho que todas as duas equipes estão fortes aqui. Pode crer. Pode crer. Jefferson, bora começar a nossa brincadeira. Bora, menino. Bora. Falta só mais uma coisa. Será que tem alguém do Corinthians aí, tem? Quem é do Corinthians faz barulho! Quem é do Corinthians faz barulho! Falta mais uma coisa. Sabe aquela Copa do Brasil? Quem bota fé que o Flamengo vai ganhar a Copa do Brasil faz barulho. Quem bota fé que o Mengão vai pra cima faz barulho. A expectativa chegou ao fim. Os DJs que fazem as baladas esquentar já estão na ativa. Os Brothers, que dedouram juntos no Godzilla, o animal da Amazônia. Chega aí, meu maestro DJ Jefferson Consagrado. Chega aí, DJ Duda, Ostentação. Chega, vai ter Duda. Vamos começar a brincadeira. Solta o som. Sobe lá, menino. Duda, vai comigo. Um, dois, três, já. No trabalho, minha vida é só estresse e cansaço. Acordo 6 da manhã e vou com o sempre de madrugada. Você é uma palhaçada. Opa, o animal tá hoje, tá bem furioso. Beleza? Eu sou moral. Olha o seguinte, eu quero ver a galera cantar essa aqui, ó. De férias. Joga na pressão essa parada agora. É essa aqui, ó. Vontade, pega tua bazuca, bora, bora. Tchá, tchá, tchá, tchá. Vai, um, dois, três, já. Põe a mãozinha pra cima e grita. Estourei logo o Xandão, é de nego tá na mão, porque ela quis se divertir. chique, mas que absurdo. Ela de vestido curto, não revista eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? Mas Godzilla, o som de Abaitetuba. Galera do Bala de Prata, que é Balandrode agora. Sobe na nave, com corpinho bem suave. Vem que nós curtiu o baile, as balete que vão. Só quem sabe, quero ver cantar. Quero ver cantar. Aí, meu irmão, essa música aqui é pressão. Essa música aqui, ó. Joga a batida pra cima, vai. Bora lá, Dudu. Explode a baita turma. Tchau. No meu pior, senti as dores triste do amor. Os parceiros do rock sempre tem moral. Esse é pra ficar nessa. E sem briga, não vai dar mais. Foi o rock da... Olha amor, essa fase vai passar. Olha não, nunca pensei no fim do amor. Passando no rock! Bora que essa equipe começar e invadir o comando. Com os parceiros do rock eu vou. O rock tá doido, bota pra endoidar. O rock tá doido, bota pra endoidar. O rock tá doido, bota pra endoidar. O rock tá doido, bota pra endoidar. A gente dá moral pra quem dá moral pra gente. O rock tá doido, bota pra endoidar. Família Super Sonic comanda no Pará. Família Super Sonic comanda no Pará. Família Super Sonic comanda no Pará. Família Super Sonic comanda no Pará. Lance o Red Snake, lance os pacotes. Família Super Sonic, aqui a firma é forte. Equipe respeitada em qualquer lugar. A maior equipe vai levar, meu irmão. Bandido, os moleque é vilão. Bandido, os moleque é vilão. Bandido, os moleque é vilão. Já botei no 14. Bora, bate forte, vem. Agora é no 18ão. É no 18ão. Marcelo Zini. É no 18ão. Vem dela. Agora é no 18ão. É no 18ão. Também é Silva e todas as meninas. Já bate forte ali com a gente. Galera da equipe Sem Limite ali com a gente. Sábado vai ser nós no barracão do Digão. O DJ da onda, tudo e já estou animal. Bora começar, bora começar, vai. Bora Sem Limite, mano. Vai que tanto nela ali. Sata, sata, sata. Sem Limite. O Fabinho também dá Sem Limite do Laranjal, tá na hora. Beija, vai, Dedu. Deixa no batidão, vai, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Abraço meu parceiro Adriano ali da equipe moral. Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Júnior Santorini, vocês têm um buraco. Abraço meu parceiro Maílson na Vila de Baixo ali com a gente. Equipe sem cueca no Maílson. Um, vai, deixa no batidão. Bora girar, bora girar. Animal é uma loucura, meu irmão! Bora tocar, senhor! Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. Quando o DJ é bom, pração pra todo lado, bora, bora começar! Santorini, tá bom, Jefferson, estoura fogo, meu irmão, pelo amor de Deus. Parceiro Léas Ferreira, dos seguidores, nós vamos na farra. Não vai esquecer do meu parceiro Vailson, da parte forte ali com a gente. O som é dobrado. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. O rei das trincas da parte forte. É bom, quando ele entra o som é dobrado. Bora que o Dudu e o Jefferson chegaram, vai dar duro. Júnior Santorini. Pressão pra todo mundo. Do lado, entra batendo lado, entra batendo lado, entra batendo lado, entra batendo lado, entra batendo lado. Sábado vai ser nós no barracão do Gigão, já vai ter tuba no carro. Vai ser no barracão do Gigão. O quê? Se você tem outro alguém, sei que não mereço, enlouqueço, se estou longe de ti. Quem vem dizer? Mais uma, mais uma! Você é jogado, sou bom. E você? Vai colher tudo que plantou. Vai! Daqui a 6 minutinhos tem maremoto! São vocês! Vai! O que pensa que eu sou? Que pensou me libera? Um abraço, meu parceiro Anderson! Viver, o Rodrigo e toda a galera da equipe! GDK ali com a gente! Alô, equipe GDK! Sempre, sempre é nóis! Alguém sabe essa que eu quero vir cantar? Fraco, eu quero vir nessa aqui, ó. Você me perdeu. Tá muito fraco essa parada, mano. Vou segurar na batida porque tá fraco. Vou segurar. E eu vou jogar de novo essa parada porque aqui a gente toca. Vai! Você me perdeu. Agora tá valendo. Vai, vai, meu amor, chegou. Promessa cumprida. Tá aqui. A maior equipe. A maior equipe. O bagulho foi doido. Rapaz, agora eu tô. Agora sim, meu irmão. Duda, e aí, Jô? Maior equipe aqui na frente, uniformizada. Família Supersonic. Família! Parceiros do Rock tá aqui do lado. Representando. Também. Família Supersonic mereceu o uísque. Tá bom? Parceiros do Rock são camarada nosso, eles sabem também. Aqui é só uma parceiragem, né, Júnior? Né, Júnior? Pode dar uísque lá pra família Super Sonic. Bora, bora, joga a mãozinha! Hey! Oh, tchau, tchau! Vai, só quem sabe cantar essa aqui! Vai, 3, 2, já! Olha a estrutura do animal aí, viu, produção? Eu sempre treinei meu coração. Só quem sabe solta a voz, são vocês! Nariz sedutor. Pra escutar na Vila dos Cabanos, são vocês, são vocês! Mas veio você, me deixou em segredo, me desamou. Pra cantar lá em bar, pra escutar em Barcarena, vai! Eu vou baixar o som, quero ver vocês! Divana ali com a gente. A Divana tá até de cedo com a gente. Bota duas músicas. Dois minutinhos tem maremoto. Era outra mulher, mas ele ama você. Me fale mais dessa paixão. Já. Não me obrigue isso, não. Quero ouvir agora só vocês, vai! Me pra cantar! Não dá! Ah, de graça! Prepara tudo! Melhor amiga, sua melhor amiga sou eu. Não acredito que isso aconteceu. Sou uma amiga que tentei evitar. Não quero ouvir suas desculpas. Sua melhor amiga sou eu. Um abraço, meu parceiro, mãe velha ali com a gente, meu irmão. Sou uma amiga que tentei evitar. Não quero ouvir suas desculpas. Eu amo mesmo. Godzilla, o animal da Amazônia, o som que traz até você. Vou tocar mais uma. Alegria com os tops DJs, que a galera aprovou. DJ Jefferson Consagrado e DJ Duda Ostentação. Bota pra esquentar, DJs. Para parceiro do Rock! Só quer encontrar os primos do parceiro do Rock aqui no lado. E também já tem a sua. Meu parceiro é Dino das Modas. Agora é Dino. Sabe que aqui você tem moral. E toda a galera da Cine Beat, beleza? Todo meu peito pra ela. Silvia! Pra minha tampa com a panela. É o Sininho! Rei delas! A vida ainda mais. Mais o Ferreira. Sabor. Bate forte. Eu tenho um abraço. Sábado vai ser nós, hein? Sábado vai ser nós, associada Bate Forte, associada Família Sem Limite. Sábado, Barracão do Digão. Barracão do Digão, recebe tudo e já mostrou. Casa Deus, DJ da Onda. Sábado aqui é baita é tua. Se faltar amor, se faltar amor, vamos fazer. Olha, bota após essa aqui. Dedinho, já tá no horário, tá bom? O meu mindinho com o seu mindinho. Então, um abraço também, o Jiboia ali com a gente, alô Jiboia! Cadê o Jiboia? Que não tem assinatura, gente. Combine sua primeira dama, Suzy. Vamos fazer o juramento do dedinho. Juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Então fechou, o trato tá feito. Aí galera, Godzilla, próximo encontro. Assinatura. Dia 29 e 30. Beijo. Nas ilhas de Abaitetuba. Mais uma do. Tudo persistíssimo. 007. trazendo a revolução. Você quer que eu... Sem limite, meu irmão. Você vem aqui buscar. Bora, Júnior Rodrigues, você tem moral também, meu irmão. Cometer nada. É jogos, tem um patrocinador forte aqui, em Vaituba. O Jiboy, o maior do... Se o maior patrocinador do animal da Amazônia. O Jiboy, tá na área. Para amor. Bora, Jiboy. Vamos fazer um juramento do dedinho. Juntar o meu mindinho com o seu. Olha, Supersônico, tá chegando no setor de vocês, Godzilla, viu? Tudo feito. Dia 29 e 30 de setembro. Pra gente ser. Prepara tudo. O juramento do dedinho. Juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Então, muito obrigado, galera. Muito obrigado. DJ Jefferson Consagrado e Duda Ostentação. Sempre em nome de... Lava Jato Alto Brilho, na Praça de Vila dos Cabanos. Salão Top Estilo, na Feira do Pioneiro. Lava Jato e Oficina VIP Auto Center. No Pioneiro, PA 481, McLanche, na Praça de Vila do Conde. AJ Multicelulares, na Feira do Pioneiro.